Brasília 400. Continuidade 4. Subida seria left ou dead door? Provavelmente vai ser left. Obrigado. Está na posição número 4. Autorizado chamar táxi. Autorizado chamar táxi. Salve Salvador, boa noite. Eu estou 8002, informe. Sentido do ativo. Autorização Galeão nível 360. Guarde corte. Guardamos. Boa noite, confirma, tá baixado, tchau, tá travado? Agora baixou e travou. 3834, tá, correção, tá 3894, tem pouso autorizado, pista 28. O vento 200 graus com 07 nós, ajuste 10 no 3. Informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Ok, gente, livre pouso, captura 28, 6, tá em tensão, tá 3894. Reportarão interceptando o lock Delta Sky. O gol 1856, chama esse centro Recife 12685 e alterna 12545. No 65, alterna 12545, obrigado. Final, chama a torre 186, bom pouso. 186, obrigado. A verdade está pelo web setup, está em frente até através do 612, 35415, agora na deposição. Através do 612, vamos na deposição, 5495. Paulo Salvador, é o Papa Tango, está te matando? Ele matando, não tem escuta. Tango. Ela é CARI, desça para o nível 050. Identificando CARI 050, descendo. Desvapos a cargo. Chicago 552, continua a aproximação. Reporte final de 5 milhas baixado e travado. Também é final de 5 milhas baixado e travado. Qual se posiciona no momento? Está aproximado do 612. Estou matando o Tossiga. Está te matando, já está no pátio 5. Teve autorização de acionamento e táxi para o pátio 4. Assume a torre, então, Antônio Matando, para a tua ligação. Obrigado, matando. Salvador, WebJet 6720 para o táxi, POB 149. Autonomia 3:35, Altena Confins. 246, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 1:9 antes de ingressar na taxiway Alfa, boa noite. 1:9 antes da Alfa, boa noite. Solo e Matango, prossiga. Ativo, livrou na Delta, tá próximo ao Alfa. Sim, cruza Alfa, ingressa naquilo, pátio de cargas na minha escuta. É, resposta no segundo pátio de cargas, só ingressa no pátio principal, P394. Cruza Alfa, ingressa naquilo para o pátio de cargas, vai informar quando livrando para o pátio de estacionamento, 3894. Objeto tem estimado para iniciar táxi? Os últimos 90 metros fechados, lá para cargo 6552, a um cargueiro, ok? E prosseguir táxi em frente, tá, Juliette, vai seguir o 737 da Webjet, que ele tá na mesma subida pra máxima de 12 tráfego. 7, só que o Webjet tá virado ao contrário aqui pra 10. Lembrando que ele vai engrossar na Índia, depois vai engrossar na Áustria, depois seguir pra 18. 7, acompanhando o Webjet, o 5495. Não tem ainda a guarda. Estou trilhando 94, prossegue táxi em frente, observe a PR da TRUP, após a passagem dele, ingresse para o pátio principal para o portão 7. Após o ATR, ingressar no pátio para confirmar a posição, 3294. 07. Para 07, obrigado. Polícia Algol, 964, puxa bem questionamento, posição 5. Gente, aguarde. 620 Web na Alfa. 614, Altena 128, décimo Web. Solo Webjet 6302, Alfa. Eu na Alfa, frente Alfa. Frente Alfa. Contato Radar, 009. Para o Salvador, 1-9-1-9-1-4-5-1-4-9. Estou agora com o protetor da subida Elefa. Controle 1-1-9-5-3-5, acena 5470. 03, chama agora Brasília. 1-2-4-2-5, altera 1-2-6-5-7. Acena 5470 e chama 19935. Correto, Zona 764, salvador do minuto 37 é pushback. Aguardo, na posição 5. Sente. 24, seu solo foi ao 50, o senhor vai liberar a primeira esquerda. E vai manter a posição, liberando a pista, e vai chamar o solo 1:9 para prosseguir o seu táxi. Boa noite. Primeira esquerda, 1:9, obrigado, boa noite. Tentou livre táxi até o pátio 4, Tole Matango, repórter livrando pista. Vou parar de livrar na pista, Tole Matango. Seguindo em frente, ponte espera 8612, é uma boa noite. Obrigado. Interseção Charlie, na sua escuta para pátio de carga. Cargo, boa noite, 6552. Você segue táxi Vicente por Alfa, comandante. Sim, Vicente, tá na terceira esquerda, logo saindo lá na quina, tá engraçando o pátio de carga, aqui no seu sinalizador. Pela Alfa, livra naquilo, pátio de carga, sinalizador. APSA 6552. À direita, desculpa, é a terceira à direita, tá? Confirma 952? É à direita, mas tá, tá, tá, tá à direita, eu falei à esquerda, mas na, é, em frente à direita, naquilo. Ok, prossegue na Alfa, em frente, livra naquilo, o APSA 6552. O Cali Matango liberou a pista. Sensação Lima Tango, boa noite. Graças, boa noite. Oi, tio, repórter estabilizado, ajuste padrão, voo no Mesa. 1360, teletor 14, decola a pista 10, correção, decola a pista 28, após decolagem, curva, tula esquerda, seguida gole, tensão exala após o Valcrate, controle 199 decimal, 35, o código 5466. Salvador, boa noite, é o Papá Romeu Delta Oscar Charlie. Romeu Delta Oscar Charlie, boa noite. É, informa o vento 200 graus com 08 nós. Ajuste 10, 13. Confirme, pista 28, já está baixado e travado. Primativo, final 28, baixado e travado. Papá Romeu Delta Oscar Charlie, tem pouso autorizado, pista 28. O vento 210 graus com 07 nós, ajuste 10 no 3. Informa os últimos 90 metros, pista 28 estão fechados. Ciente, pista 28, últimos 90 fechados. Livre pouso na 28, Delta Oscar Charlie, após o pouso prossegue Aerostar. Web 6720, confirma o estado visual com o Bravo Eco 20 na curta final da 28. Avistando. Net Web 6720, após o pouso da aeronave, está autorizado a alinhar e manter, pista 28. Após o pouso da aeronave, ele mantém na 28, 6720. Identifique, deixa em conservidores para 1.500 pés, ajuste padrão, informe e ingressa no corredor Veracruz. positivo, vai passar em frente, bateu na Coelho, agora a cruz, bateu na Parana 1500 do Gilead 4, tá. No solo 5-6, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo 21-9, vai manter a posição antes de ingressar na taxiway alfa. Ok, libera a esquerda agora na eco, mantém posição antes da alfa, 1-2-1-9. Correto, boa noite. Boa noite. 7-0-8, em controle de Salvador, 1-1-9-3-3-3. Tchau. Da pesca Charlie, de passagem 737 da Gol, qual é o Tati que prossegue? O AECD passagem ao 37 da Gol, prossegue para Aerostar. Para toda passagem do tráfego, então, ingressa na Alfa, depois ingressa naquilo, pátio de cargas, e reporte na saída do pátio de cargas para ingresso no pátio principal. Ah, não, está autorizado o ingresso no pátio principal, que será a nave pushback aqui no portão 11. Ok, ingressa na Alfa, aquilo. Pátio de carga, reportará no pátio de carga. Kind of turbulence on your flight level. Torre Salvador, muito boa noite, 54, 95, ponto de espera da 28, pronto. Galeão. Olha na areia, agora de rota. Aguardando, 601. Essa torre 1186. 118-6? Afirmo. É. E Salvador, voo 1602. 1602, boa noite, continua a aproximação, reporte final de 5 milhas, baixada e travada. Reporte final de 5 milhas, voo 1602. Web 6720, decolado 58, controle 199, decimal 35, bom voo, boa noite. 35, obrigado, uma boa noite. Vira na sequência 2425, alterno 2025, bom voo. De Salvador, Webjet 6720, decolou na Gole Eval, passa 1000 pés. Web 6720, contato radar na saída Gole, subnível 340. Saída Gole, subindo para 340, Web 6720. Ingressou no pátio de carga o Delta Oscar Charlie. Prossiga pátio em frente e mantém a pessoa na saída do pátio. Aguardando para ingresso no pátio principal. Afirmativo, vai seguir em frente e vai manter a posição antes da entrada do pátio. 602, check 30, pouso autorizado, pista 28. O vento 2190 graus com 08 nós. Ajuste 10 no 3. Informa os últimos 90 metros. Pista 1 no, pista 28 estão fechados. Sim, livre pouso 28, final dos últimos 90 da 28 e praticando. Ou no 602. Está no gate 2, ciente da informação Zulu, nível 360, Guarulhos. Guarde 4, o PT897. 3897. Pessoal, do 76, prossiga. Liga 2425. Bordo, autonomia de 4 horas e 15, alternando Guarulhos. 415 após a passagem do Boeing da Gol, está autorizado a linha e manter ficha 28. Após a passagem do colega ali, mantém 5415. Autorizado em frente, Juliette Alfa, mantenha a minha escuta até o ponto de... espera da 28 para transferência lá em torre 1812, ajuste na 013. Gente, autorizado via Pátio Juliette Alfa até o, na Golf, ponto de estrada 28. Lá, quando pronto, eu estou em 1862, até o 002. Eu estou com 897, qual é o número que solicita para Guarulhos? 360, seu Márcio, aceita o repetitivo que tiver aí também. Tá, eu vou coordenar agora. Obrigado. Pronto para a cota 1601, Gol, Gadeão. Gente, aguarde. Mantendo posição na saída do Pátio Delta Oscar. Então, para passagem do Alfa 320 da TAM, a linha, ou melhor, ingresso e reposta que foi Lima. Ok, após o 320, ingressa no Pátio e reportará na Lima. No solo 02, vai liberar a esquerda e vai manter a posição antes de ingressar na taxiway alfa e vai chamar o solo no 21 decimal 9, boa noite. Libera a esquerda 219, vai liberar. Gol 273, boa noite, oficial de identificação, desça nível 050, chegada aí, pit. 050 e pit, gol no 273, identificou. Isso, para ingresso, pode ser salvo. Já confirma, o nome é 02? Confirmo, cruze a alfa pela passagem do alfa 320 da TAM, ingresso taxi quilo, pátio 3 e reposte na CB desse pátio para ingresso no pátio principal. Cruza Alfa, segue Kilo, pátio 3 e reporta para ingresso na pátio principal. Correto. 1601, cota. 601, não prossiga. Sobe Galeão, 360, piloto 014, decola da pista 28 após decolagem curva esquerda, subida gole, transição exala após a Valcrate. Controle 1935, aciona 5474. Autorizado 3-0 para o Galeão pela Upper Zulu 1-4. Decolada 2-8, curva esquerda, saída gole e val. 19-3-5 no o controle do transponder 5-4-7-4 para o gol, o nome é 0-1. Correto, após Eval, direto Krat. Após Eval, Projeto Krat, o nome é 0-1, está pronto para o posicionamento no 0-3. Então chame táxi, gol no 601, portão 03. Reportar para o táxi no 601. Na Lima, o Delta Oscar Charlie. Delta Oscar Charlie, chama a torre agora, Ana, Ana, 8262, já chegou o táxi. 11860. Unos autorizado 340, portão vector centro, pelo 350, decola da pista 28, após a calha curva esquerda, subida gole, transição exala após exal Eudes, controle 119 decimal 35, aciona 5502. 340 aprovado, São Paulo Guarulhos, decola 28, curva esquerda, gole, gole Gonza Eudes, transponder 5502, 1935, controle, tá 3297. Azul é por isso que 50, a transmissão não é, a transmissão é Eval, Gole, Eval e Eudes. Ok, Gole, Eval, Eudes, eu perdi 50. Pronto, correto, 897, relacionamento pushback. Chamarão, tá 3297. Tapador, boa noite, Papá Romeu, Juliette, Alfa Vitor. Sete minutos, sente que seu tráfego é o próximo pacote, só um minuto. O número 602 é na interposição na saída do pátio 3. Mantendo a posição na saída do pátio 3, o número 602. Alô, boa noite, Papá Romeu, Juliette, Alfa Vitor. Paulo, tá na escuta do Papá Romeu, Juliette, Alfa Vitor? Eu me escuto agora, prossiga. É, eu solicitei 170 para Aracaju, estou em frente ao hangar da Aerostation, na sua escuta, aprovação e autorização de acionamento. Positivo, será coordenado, agora de cópia. Escuta. Professora B7, no meu, pronto para cópia. Autorizado Brasília, nível de voo 380, pela emissora 2017, decolada pista 28, após a decolagem cruz lateral esquerda, contém o tempo de subida agora e transição o cinto. Controle 119 decimal 35, aceno 5446. Ok, vai ingressar, cruzar até o pátio 5 da aerostar. Cuidado, pesado. Nota para o relacionamento de táxi, terceiro da 7 no meio. Com 148 a bordo, 4 horas, alternação Killing. Ana, escuta aqui, T. Salvador, voo 1601. 1601, táxi à direita, Índia, Alfa, na minha escuta. Transfere somente no ponto de espera da 28 para 118612. Ajuste na 013. Livre táxi via Índia Alfa, ponto espera da 22, quando lá, 286, voo 1601. Voo 1602, pode ingressar táxi em frente, pátio 1, portão 01. Pátio 101 em frente, 1602, bom voo, Ana. É não. Boa noite, 8002, ponto de espera 28, pronto para decolagem. OTAN 8002 vai estar autorizado a alinhar e manter ficha 28. Aline manter 28, 002. Quando se está livre da restrição de 15 milhas? Livre. Aqui, obrigado. Voo 273, desça 3 mil pés, estado no 013, número 2 na aproximação, redução 2109. 3 mil pés, 2109, voo 273. Decolado aos 10, chama agora o controle em 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, obrigado, bom trabalho. Papá Romeu, Juliette, Alfa Vitor, corte. Prossiga, senhor. Se isso me escuta, só um minutinho, deixa eu confirmar alguma coisa aqui com o controle, só um minuto. Voi, Elefa, subindo ao 400. Seção 400, vai manter a proa até o 70, pós 70, voo Elefa, o Gol 1764. Minuto 3897. 3897 na guarda. Agora sim, jogada já veio pelo corte. 841, 3603, boa noite, sem identificação, desça nível 050, chegada a Karen. 040, chegada a Karen. 5442. Autorizado 970 pela Golf 677, decolando da 17 com curva à esquerda após. Subida Arol, da transição Nelim, 10935 é o controle, 5442 é o transponder. Tá correto, continue perdido na